27, solo 28, livre à direita, chama solo, 121, decimal 9. 219, boa. Solo, gol. 1227. 1227, boa, segue via Alfa Juliette, portão 10, Fátima 1. Alfa Juliette pro 10, 227. Azul 9008, serviço radar encerrado, 52 milímetros sudoeste de Salvador, Familiar 1901. Azul 4089, chave centro Recife, 1251 e alterne 13395. Chama centro Recife 3315, boa tarde. Salvador, 6320, acionário, boa tarde, informação, Mike. Ana 320, boa tarde, acionário, identificação, autorizado direto do UNA, desça para o nível 050. 50, 6320. Azul 2740, serviço radar encerrado, 63 milhas nordeste de Salvador, chama Aracaju 1203. Aracaju 1203, 2740, bom dia, obrigado. Canamel 141, completo sinal, chame a torre, 1895. 1895, boa, 1845. Alterna, Recife, com POV de 1251. Cadê o Júlio? Não é autorizado, táxi via Índia até o ponto de espera, torre 1195, ajuste no 097, bom gol. 1097, está com a espera da 10, está 3296. 0 grau 079. Livre pouso, portão 10, chané 6114. Bora, Alessa, aguardando cópia. Bora, Alessa, aguardando 223. 2230, pronto, cópia. Copia, 2230. 2230, autorizado Vitória da Conquista, conforme rota, nível 180, decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor, Telefa, aciona 5017, controle 120, décima 8. Direita, perfil da Arbor, Telefa, 5017, transponder e 120, décima 8, controle de saída. 2230, planejamento correto, na remota 13, reporte pronto. Suportará o 2230, para informação, não cumpre a restrição de passar acima do 100, 15 milhas, correção 10 milhas. Gente, mantenha a restrição inferior, 2230. Mantenha inferior, 2230. Canalha 315, boa tarde, informação mais. Canalha 315, boa tarde, acione identificação, autorizado direto Duna, desça para o nível 050. 0, identificou Duna, 6315. Controle Salvador, azul 5048, informação mais. 0048, acione identificação, autorizado chegada Mari. Desça para o nível 060, redução de velocidade 240 nós, número 3, na aproximação. Gente, desce 060, reduzindo a velocidade para 240. Canal 6320, desça para 2000 pés, ajustamos 097, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 7, reportar 6320. Controle. 32, 16, livre decolagem no 0, vento 2, 10 graus, 07 nós. Livre decolagem, 32, 16. Mais cavel 08, sinal de escuta do controle, essa é a identificação. Transmissão segue para o Cascavel 08, SAMI, controle Aracaju 120, decimal 3. Aracaju 103, para o 5, boa informação, Mike, confere. Pronto, cópia. Pronto, cópia, Cascavel 05. Então, 3805, autorizado Guarulhos, Vepeso Luna 0, após Taubaté, nível 320. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva, aciona 5014, controle 120, décima 8. Então, 3805, autorizado Guarulhos, Vepeso Luna 0, após Taubaté. Nível 320, decola 510, primeiro curva direita, saída da EU, Leda, Motiva, transponder 5014 e controle 120, décimo 8. 2805, atendimento correto no portão 9, reporte quando pronto. Deixa, 3805. Suba para o nível 370, sai da bomba. 370, cumprindo o perfil da bomba, até 3216. Salvador, uma boa tarde, boa noite. Toma 255, boa tarde, acione identificação, autorizado chegada Bonfi, desça para 4000 pés, ajusta na 0 no 7. 4000 na Bonfi, na 0 no 7. Pega o ramo, contato 3216, pode dar presente a Proa Momo ou Frotin? Stand 3216, autorizado direto Cogibo. Direto Cogibo, Stand 3216, obrigado. Uma 5, desça para 2.000 pés, ajuste uma 0 no 7, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Caminho 17, potencializado, 63 no 5. Chame a 320, completo sinal, chame a torre, 1-1-8-9-5. Chame a 320, copiou o controle? Objeções? O azul alfa X390 da ponte 1, só de autorização para reboque até o parte 3, posição 3-1-1. Gente, entendido, o azul alfa X390. Encontra-se na posição 1 do pátio principal, solicita reboque até o pátio 3, confirma. Afirmo, posição 3 no meu. Kent, mantém a escuta azul, alfa, que em novembro. Material de escuta, pode ver o guardão, para o início, azul, alfa, que em novembro. Guardando, obrigado. Azul 4144 na escuta. Por gentileza, senhor, a pista tá molhada? Isso é outra úmida, o chinamento 320. Tá, obrigado. Alfa de novembro, na posição 1, autorizado início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Reboque de novembro autorizado até o ingresso do... até o pátio 3, encontrará na entrada do pátio 3. Salvador Ground, azul 9004, good afternoon. Request for level 160 to Vitória da Conquista. Azul 9004, good afternoon. Information Mike. You stand by 86 clearance. Okay, have information Mike. Stand by to copy clearance. Azul 9004. Ligou no 255, após voo direto pelo. Dizendo para voar pelo 255. Zero 04, ready to copy. Ready to copy, 9004. 004, clear to Sierra Bravo, Quebec, Victor, according to flight route plan, flight level 160, takeoff runway 10, with right turn, arbor, departure, then elephant transition, Skulk 5030, Salvador, departure 120.8. Clear to Sierra Bravo, Quebec, Victor, flight level 160, taking off runway 10, first turn right, arbor, left, transition, elepha, departure, scoreboard 5030, frequency 120.80, Azul 9004. Azul 9004, radioback is correct, just confirming the flight level 160, apron 3, call me when ready. Okay, flight level 160, we'll call when ready for pushback and startup, Azul 9004. Azul Alpha Xilene November, autorizado, ingresso no PAT 3, reporte, parqueado na posição 3, Romeu. O Azul Alpha Xilene November reportará ao termo do reboque. Obrigado. Campo 3-2, no meio, boa tarde, obrigado. Cipro, 6-3-2. Solo 4-5, chama Solo no 219. Solo Salvador, gol, gol 964, passando 220 para 150 com a remarque. Então, boa tarde. Polo 964, boa tarde, essa identificação autorizada. 050. Teste autorizado 050, teria condição de voar rápida, presente? Passa Juliette, boa tarde. Dado 6315. Canal 6315, completo o sinal de chame a torre, 1189. Ou 1964, inicialmente mantenha a chegada número 3 na aproximação. Mantenha a chegada do 1964. Posicionar 6315, boa tarde. Posicionar 6315, já avistado, livre pouso, pista no zero, pista úmida, o vento 180 graus, 129, e o que é legal no zero? Livre pouso, 6315. Portão 1-1. Portão 11, Salvador, o Azul, informando o técnico de rebote. Obrigado. Boa tarde. Zona Azul, Alfa X-Ray, November. Zona, desça para 2000 pés. Autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 pés. Positivo a zona, também estabilizado. Controle Salvador, no 964. Então, uma formação bem em cima de mares, é, solicita em torno de 5 milhas antes dela, curva e tapa. Bom, no 964, dá presente, autorizado direto do Luna, se for melhor. Gente, obrigado. Estabilizado, azul 5048. Azul 5048, complexo final, Xenia Torre, 1-1895. Uno, 1895, azul 5048. Torres Salvador, azul 5048. Na final estabilizado, 2 milhas para o externo. Gente, azul 5048, já avistado, livre pouso, pistão 0, vento 170 graus, zona 29, pista úmida. 5048. Gente, agora o 964, desça para 3.000 pés e ajuste a 0 no 7. 3.000 para pushback, sanamento, passaria 2230. Tereza 2230, remota 13 autorizado, chame táxi. Autorizado, autorizado importar a táxi 2230. Azul 5048, solo 53, se livra à direita, chama solo 121, decimal 9. Gente, direita 219, azul 5048, bom dia. Olha. Solo Paulo Salvador, tá 3805, pushback acionamento 09. 3805, número 2, me sentou a guarda. Sente. Paulo Salvador, azul 5048, livrando a pista via Foxtrot. 5048, boa, segue via Alfa, Kilo, Pátio 3, lá, atente ao sinalizador. Ciente, Alfa, Kilo, Pátio 3, azul 5048. Voo 9964, desça para 2000 pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000 é para trás da pista dele, 964. Solo Bruno 256, quando possível autorização na FAP. Bruno 256, boa. São Gonçalo, 370, pronto, cobre. Afir. Bruno 256, autorizado São Gonçalo, conforme rota. Nível 370. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída PUCA, transição ZIPAR. Após intercepta Brizulu 10, aciona 5040, controle 120, decimal 8. 370, via Brizulu 10 para São Gonçalo, sai da PUCA, transição de ZIPAR, 5040, código 208, controle, gol no 256. Gol 256, protegimento correto no portão 10, reporte para pushback acionamento. 256. Táxi, passageiro 2230, PLB 55, autonomia de 4 horas, 45 minutos, alternativa Salvador. Passageiro 2230, autorizado táxi, via Pátio 1, rende até o ponto de espera. Ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 017, mão voo. 1017, aprovado, táxi via Pátio e índio no ponto de espera, 118, decimal 95, 2230. Portão 9, autorizado pushback e acionamento, chame táxi. Autorizado, 305. 55, solo 57, livra direita, solo 1-2-1, decimal 9. Foxtrot 255, boa tarde, autorizado táxi, via Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, portão 2, 255. Uno 964, complete sinal de chame a torre, Uno 1895. 0 graus, Uno 119, o tráfego já passou o Duna, se aproximando do marcador externo, 3 milhas. Sente, vai decolar em... Aliás, decolar em ativo de alta, 230. Boa tarde, 4-1, Azul 4-1, boa tarde, eu tenho identificação autorizada direto do analista para o nível 050. Luna 050, 4-1. 964, vai passar assim para baixo, de travão. 964, avistado, livre pouso, pistão a zero. Vento 180 graus, ano 1. Livre, pouso no zero, 964. Passada do 2230, decolado 1700, chama controle no 208, bom voo. 208, boa, 2230. Salvador, boa tarde, passarelo 2230. Passarelo 2230, boa tarde, contato radar, está em restrição, nível de voo 180, autorizado direto alerta. Passação até o 180, sem restrição, direto alerta 2230. Solo Salvador 3805 para o táxi, POB 168, autonomia 0410, atenda com fins. Então 3805, autorizado táxi, via parte 1, vinde até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 097, bom voo. Parte 1, índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 097, 3805, legal. E autorizado nível 050. 964, solo 03, livre à direita, solo no 209. 209. Gol, 964, livrando. 964, boa, Alfa, Juliette, portão 9, pátio 1. Alfa, foi Juliette, portão 9, pátio 1, gol, 964, boa. Torre Salvador, 3805, pronto, ponto de espera está 1-0. 3805, autorizado na linha área de decolar, pistão 0, vento 180 graus, 119. Autorizado na linha área de decolar, pistão 10, até 3805. Salvador, o azul 4156, 10 graus a dia, de evitar a automação. Salvador, azul 4156. Azul 4156, livre e desvios, após desvios, vai Duna. Desvio Duna, vai ser de 10 minutos. Controle Salvador, tá 3805. 3805, contato radar, suba para o nível 320, autorizado direto Leda. Sobe 320, pro de Leda, tá 3805, obrigado. Salvador, passaria 2230, desvios pela esquerda, até a proa 250, para aproximadamente umas 30 milhas, tem uma formação bem à nossa frente. Passarelo 2230, livre desvio. Livre desvio 2230, possibilidade de coordenar quando possível direto conquista. Passarelo 2230. Ah, não copiou, poderia repetir para o 2230? Passarelo 2230, iremos coordenar para o vitória da conquista. Paciente 2230, obrigado. Fala Salvador, é o Oxenair 6305, boa tarde, informação novembro, pronto para a cópia São Paulo Guarulhos. Oxenair 6305, boa tarde, novembro, confere, autorizado Guarulhos, via Pesulo 10, após Taubaté, nível 360, decola da 10, primeira curva direita, segue perfil de saída Sahel, Leda, Motiva, aciona 5041, controle 120.8. Sando Guarulhos, nível 360, via Pesulo 10 até Taubaté, decola da 10, curva direita, saída Sahel, Leda, Motiva. Sando 5041, controle 120.8. Sando 63. Sando 65, atendimento correto, reporte, quando pronto, para o pushback, assinamento. Voltará para o push, 63. Tá pronto pro push, chegou no 256 no projeto. Bono 256, autorizado que estiver aqui acionamento, reporte para o táxi. Estaremos. Azul 4196, desça para 2000 pés, a gente chama 07. Autorizada final IRS, reporte estabilizado. 2000, 07, estabilizado na 4196. Para a proa conquista, o passarinho 2230. Para o táxi segundo 2-5-6-1-4-4, Marcial 12-40. 5-6, autorizado táxi via pátio 1 no Índia, até o ponto de espera, ponto de espera. Chame torre 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0-9-7, bom gol. Pátio Índia 18-9-5-17, tenha uma boa tarde, bom serviço. Pátio 05, obrigado. Passarelo 2230, chama o centro Recife, 1288 e alterne 1260. Recife, dá presente, 1228, alternado 260, boa, 2230. Saiu o gol aí, Salvador? 0, gol no 250. Do Chile. Brasil. Ah, legal, 2-1, beleza. Pushback at startup position for Lima. Azul 9004, pushback and startup approved, come back to taxi. Real call, real crew. X-Ray 4116. 4116, completo o sinal de Sérgio Torre, 11895. 19-1895, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, bom dia, Azul 4116. Azul 4116, continua a aproximação, aguardando pista livre, que é negar no 017, o vento no 70 graus no 17. Decolado aos 1-6, correção 1-7, chama o controle no 208, bom voo. 208, boa. Controle Salvador, Gona 256. Gona 256, contato radar, suba para o nível 370, sai da PUCA. 370, sai da PUCA. Tá livre de desvio na saída, por gentileza? Livre de desvio, Gona 256. Obrigado. Azul 9004, ready for taxi with 655 Sul, on board, 3 hours and 50 minutes, enjoy an alternate, Bravo, 9 Kilo. Confirm endurance and Sul's on board. 655 on board, 3 hours and 50 minutes, endurance. Roger, Azul 9004, approve a taxi via Menapron, India, anti-holding point. When there, tower 118 decimal 905, altimeter section 1016, have a nice flight. Approve it via Menapron, India Alpha, on the holding point 118 decimal 95, Azul 9004, thank you. direita, solo azul 9, livre direita, solo 219. Direita 219 agora. Salvo Salvador, uma boa azul 41 no meio, livrou na 6. Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, azul 41 no meio. Desvio, vou ir direto em Jambo. Jambo, 256. Salvador, voo 9164. Voo 9164, essa é uma identificação autorizada chegar da Mari, desça para o nível 050. Da Mari, descendo para o 050, autorizaria para o ADTAP direto? Azul 9004 Airborne. No 9004 Airborne é 23. Control 120.8, good flight. Silva 120.8, Azul 9004, thank you. Goodbye. Control Azul 9004, good afternoon. Azul 4004, radar contact, class at level 120. Fly direct to left of the vehicle. Flying direct to left, confirm if not a restriction. Bono 256, come to the vehicle. Visita elegível, 256. Obrigado. Voador 256, pode repetir? Voador 256, estamos sendo restrito. 2685 e ao TERN 12545. 52545. Voo 964, desça para 2000 pés, cancelado as restrições de altitude. 096, autorizada, final ILS, reporte estabilizado. Sucesso, cancelada a restrição, autorizado ILS, obrigado. Azul 9004, request flying heading 250 due to weather. Azul 6142. 142, boa, prossiga. Boa tarde, informação novembro, direção Recife. 6142, Recife autorizado. Novembro confere. Segue via piso Luna 7, após conforme rota. Nível 350. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Aciona 5051, controle 120, desce.